ilusão, na sombra dessa ilusão, eu perdi meu coração. Eu perdi meu coração, na sombra dessa ilusão, na sombra dessa ilusão, eu perdi meu coração. Eu perdi meu coração. Quando se ama, não se pode olhar os defeitos. Quando se quer algo, tem que lutar, acreditar, mas fazer direito. É a sombra dessa ilusão, é a sombra dessa ilusão, na sombra dessa ilusão, na sombra dessa ilusão, eu perdi meu coração, eu perdi meu coração, eu perdi meu coração, eu perdi meu coração, eu perdi meu coração. Nada pode mudar, nada pode beber, nada pode matar, nada pode fazer o nosso amor morrer, o nosso amor morrer, o nosso amor morrer, o nosso amor morrer, o nosso amor morrer. Nosso amor morrer, o nosso amor morrer, o nosso amor morrer, o nosso amor morrer, o nosso amor. Quando se ama, não se pode olhar os defeitos. Quando se quer algo, tem que lutar, acreditar, mas fazer direito. Tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Na sombra dessa ilusão, eu perdi meu coração, eu perdi meu coração. Na sombra dessa ilusão, na sombra dessa ilusão, eu perdi meu coração, eu perdi meu coração, eu perdi meu coração, eu perdi meu coração, eu perdi.